Você pode estar abrindo sua Bíblia, ainda no livro de Gênesis, ainda no capítulo 18, Gênesis 18. Você pode estar abrindo sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18, versículo 22, diz a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 18, versículo 22, naquela sequência onde o irmão Eduardo leu, versículo 22 diz: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltares 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: se porventura houver ali 40, respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais essa vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Amém? Podemos sentar, irmãos? Essa palavra de Deus, ela está numa sequência aonde Deus aparece para Abraão e para Sara na figura de três pessoas. É interessante ver no Antigo Testamento que normalmente a glória de Deus se manifesta com aquela grandeza de Deus, com a Shekinah de Deus, com algo tremendo, algo que por vezes só pode ser enxergado pelas costas, algo capaz de botar alguém como Moisés na fenda da rocha, passar com a sua glória, e a única coisa permitida para Moisés enxergar seria a passagem de Deus e pelas costas ver, porque ele não tinha humanamente como comportar aquela glória de Deus. Mas aqui é um lugar onde Deus se manifesta de uma maneira humana, na figura de três pessoas que chegam e vão até a casa, até a tenda de Abraão. E ali Abraão os hospeda e eles se hospedam ali. E ali eles ficam, e ali eles conversam, e ali eles comem juntos. No Antigo Testamento, uma antecipação daquilo que mais tarde Jesus veio a fazer e habitar no nosso meio, como diz a palavra de Deus, cheio de graça, cheio da presença do Espírito Santo, ele habitou entre nós. Uma antecipação daquilo que Deus quer conosco. Ainda no Antigo Testamento, Deus quer estar conosco. Deus quer estar de uma maneira acessível. Deus quer falar de uma maneira que o ser humano lhe entenda. E Deus se permite ao ser humano que ainda com reverência, com temor, com respeito, fale a Deus, mas ainda de uma maneira humana. Deus está ali. Há uma presença de Deus. Há uma presença celestial falando com Abraão. E a primeira coisa que Deus queria, a primeira coisa que Deus faz quando vai à casa de Abraão, é dar uma notícia tão esperada, tão maravilhosa. Algo que talvez durante toda a vida, quase dá para dizer isso de Abraão, ele e Sara aguardavam ter um filho, e aquele filho não vinha, e o tempo ia passando. Durante muitos anos, Abraão e Sara não tiveram todas as coisas da sua vida resolvida. Amém? Talvez no dia de hoje você também não tenha tudo na sua vida resolvido. Talvez ainda lhe falte algo ou falte algumas coisas. Você não tem tudo resolvido. Abraão e Sara não tinham tudo resolvido. Mas eles continuavam firme. Numa aliança. Numa comunhão. Num relacionamento com Deus. Quando nos falta algo. Quando ainda não alcançamos tudo. Aí, mais do que nunca, é que nós precisamos continuar. No nosso relacionamento. Na nossa aliança. Na nossa comunhão com Deus. Amém? Eles vieram ali. Aquela presença celestial de Deus veio ali. Para trazer uma boa notícia. Amém? A presença de Deus se manifesta na sua vida para te dar boas notícias. A presença de Deus se manifesta na tua vida. Como eles se manifestaram para falar de uma maneira acessível. Se manifestaram para ensinar a Abraão, ensinar a Sara. Houve um momento que Sara, ela riu da promessa de Deus, quando ela limitou o poder de Deus ao tempo e às condições naturais. Quando eles deram a notícia de que um milagre surgiria na sua vida, ela riu e disse, eu estou muito velha. Ela estava presa. As leis da natureza, presa à natureza, ela não imaginava que alguma coisa extranatural, sobrenatural, espiritual, milagrosa pudesse acontecer. E ela estava presa a isso. Aquela presença de Deus se tornou acessível a Abraão, se tornou acessível a Sara, para trazer uma promessa, para trazer um milagre, para trazer um ensinamento. A presença de Deus se manifestou ali para abençoá-los. E uma grande promessa, né? De que Sara e Abraão teriam um filho. Amém? Um pai, um dos melhores pais do mundo, Abraão. E um filho que simboliza mais tarde a vinda do Senhor Jesus. Um grande pai e um grande filho. Amém? Anunciando o melhor pai do mundo, Deus. E anunciando o melhor filho do mundo, Jesus. Nesse milagre de Deus incluía também essa mensagem. De que Deus tem coisas boas para os seus filhos. Você pode falar para o irmão do seu lado? Deus tem coisas boas para você? Até quando o tempo vai passando e o milagre não chega, Deus ainda tem coisas boas para você. Amém? Deus tem coisas boas para nós. Algumas pessoas, quando recebem as boas coisas de Deus, se apegam tanto às coisas boas de Deus, que passam a se relacionar mais com os presentes de Deus do que com o próprio Deus. Deus quando dá algo bom, Deus quando dá algo maravilhoso, Deus quando dá algo que nós desejávamos tanto, Deus quando até mesmo supera nossas expectativas com aquilo que Ele nos abençoa e aquilo que Ele nos dá, Ele simplesmente quer anunciar para mim e para você que o que Ele tem é muito melhor e muito maior. Amém? Deus não nos dá algo, parte da sua criação, para nós nos relacionarmos com a criação, amarmos a criação, dependermos da criação, mas Ele dá algo para nós enxergarmos que aquilo que Ele tem para nós é maior e é melhor. Quando Deus dá algo bom, não é para tirar de nós o desejo de um dia ir morar na morada celestial. Amém? A gente, quando o tempo vai passando, a gente começa a fazer esses raciocínios, né? Que um dia Deus vai nos chamar e que Ele tem algo maior e algo melhor para nós. Deus se manifesta aqui para Abraão, para Sara. Abraão e Sara hospedam essa presença celestial de Deus, tratam eles muito bem, com toda a hospitalidade, mas chega a hora que essa presença de Deus tem mais do que uma missão, mais do que trazer uma promessa, mais do que anunciar um milagre, tem uma missão também de exercer juízo sobre a cidade de Sodoma. E quando eles deixam a casa de Abraão, e eles vão em direção a Sodoma, e eles olham para Sodoma, diz ali na Bíblia, o irmão Dudu leu ali para nós, irmão Eduardo, leu ali para nós, que tendo se levantado dali aqueles homens, versículo 16, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Abraão ia com eles. Quer dizer, Abraão não queria se distanciar e perder a presença de Deus. Amém? Aonde a presença de Deus ia, Abraão tinha que estar indo junto. Quando você nessa noite soube, você talvez já tinha isso planejado, você sabia que hoje era uma noite de encontro com Deus, de um encontro coletivo, você também se encontra com Deus no seu quarto, individualmente, na sua casa, mas quando você sabe que é um encontro coletivo, você vai, porque ali a presença de Deus vai estar ali. Amém? Você não consegue ficar em casa, sentado na sua tenda, mas aonde está a presença de Deus, você corre para lá. E o Abraão faz isso. Foi tão bom aqueles momentos. Uma presença celestial. E aonde Deus vai, Abraão vai atrás. E Abraão segue aqueles homens. E porque Abraão tem esse sentimento, porque Abraão é um homem espiritual, ele acompanha. E por acompanhar, ele fica sabendo que Deus está planejando exercer juízo contra a cidade de Sodoma. E eu imagino algo mais ainda, eu imagino que Deus gosta daquela presença de Abraão e que Deus está contando com a intercessão e com a oração de Abraão a favor da cidade de Sodoma. Amém? Você crê nisso? Que essa não é só uma iniciativa de Abraão quanto à justiça, quanto algum justo que porventura possa estar na cidade de Sodoma, mas esse também é um desejo de Deus, que haja alguém intercedendo para que aqueles que estão no pecado se arrependam e recebam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Deus gostaria que essa cidade se arrependesse. Abraão vai junto, e no versículo 17 e 18, é uma pergunta, e Deus disse, ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Deus queria compartilhar com Abraão aquilo que ele estava para fazer. Agora, para receber, para conhecer aquilo que Deus está por fazer, nós precisamos andar com Ele. Amém? Você quer ficar por dentro dos acontecimentos de Deus? Você quer saber antecipadamente das notícias do céu? É lá no seu quarto, quando você está orando? É aqui na igreja? É naqueles momentos onde nós buscamos a presença de Deus? São os momentos de saber as coisas de Deus. Nós bebemos numa fonte limpa, amém? Há pessoas que buscam conhecimentos, curiosidade sobre o futuro, mas bebem numa fonte suja. Lá em Atos, quando fala que os apóstolos, que o apóstolo Paulo repreendeu um espírito de adivinhação numa moça, aquela era uma fonte ruim, que informava o futuro, mas a fonte era ruim. Na verdade, ali não informava o que Deus ia fazer, há lugares que informam o que os demônios vão fazer. E aquele espírito de adivinhação que estava naquela jovem informava aquilo que os demônios estavam para fazer. E às vezes eles ainda erram, porque em tantas vezes Deus impede aquilo que são os planos do diabo ou de demônios. Amém? Às vezes dá errado. Não é que o demônio não queria fazer aquilo. Não é que ele não queria provocar um acidente. Não é que ele queria o mal de alguém. Ele queria. Ele tentou fazer, mas Deus, talvez por uma oração, Deus pela sua soberania impediu e aquilo não aconteceu. Mas quando a notícia vem do céu, ela vem do soberano, governador de todas as coisas, a notícia que vem de lá acontece. Deus dá essa notícia que está para exercer juízo sobre uma cidade. Aí o Abraão se inquietou, não é? Pergunta para o irmão do seu lado. Você, irmão, fica inquieto? Quando você sabe que alguém está correndo perigo? Pergunta se inquieta por quê, né? Quando Abraão sabe que uma cidade... Quando Abraão sabe que os habitantes de uma cidade estão correndo perigo, ele se inquieta. Quando você vê as coisas erradas, talvez na sua volta, na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, nos seus amigos, quando você vê um perigo, quando você vê uma destruição iminente, quando você vê o mal se aproximando, quando você vê o perigo, você se inquieta. E você deve levar essas coisas para Deus e dizer: Deus, há um risco sobre aquela pessoa, há um risco sobre aquela família. Eles estão correndo perigo lá porque eles estão fazendo coisas erradas. Porque eles não estão buscando o Senhor. Abraão estava interessado pelas pessoas que moravam lá. E ele diz: Deus, se houver lá um justo. Além do que, naquela cidade, Abraão tinha familiares lá. E quando Deus diz: eu não ocultarei de Abraão o que eu estou para fazer. E Deus diz que vai exercer juízo sobre lá. Abraão sabe que há pessoas justas lá. Abraão sabe que parte da sua família, que ele tem familiares lá. E quando Abraão sabe que a sua família está correndo risco, ele quer fazer alguma coisa por eles. Quando você sabe que a sua família, quando você sabe que seus filhos, quando você sabe que seus pais, seus irmãos, seus parentes estão correndo risco, você quer fazer alguma coisa por eles, amém? Abraão, quando sabe disso, não consegue ficar calado, vai para a presença de Deus, diz ali no 22 que nós lemos agora: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, amém? Abraão não correu para aquela cidade. Abraão fez aquilo que ele podia, correu para a presença de Deus. E foi clamar a respeito daquelas pessoas. Há um ensinamento na palavra de Deus. E eu contei aqui quantas vezes, quantas orações parecidas, ao mesmo tempo diferentes, quantas orações Abraão fez nesse momento. E eu contei aqui 6 orações. Por 6 vezes, ele chegou na presença de Deus para pedir algo parecido, mas diferente. Há um ensinamento na palavra de Deus que fala que quando nós percebemos alguma coisa errada, quando nós sentimos alguma inquietação, quando nós sentimos alguma ansiedade, o que que nós precisamos fazer? Ir para a presença de Deus e falar com Ele, amém? Ir para a presença de Deus e falar com Ele. Sai uma ansiedade, brota uma ansiedade, brota uma angústia. Abraão vai para a presença de Deus e vai lá fazer a sua oração. E ele começa a orar, e a primeira oração começa ali no 23... e inclui o versículo 25, ele faz uma oração, clamando a Deus, para que Deus não destrua o justo com o ímpio. Ali está a primeira oração. Quando ele ora, e Deus então dá a resposta para ele, no versículo 26, Deus disse: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Amém? Gerou uma ansiedade. Apareceu um perigo. Abraão foi para a oração e orou. E quando ele orou, obteve a resposta de Deus. E ali momentaneamente é possível que ele sentiu paz no coração, porque Deus disse para ele sim à sua oração. Aí daqui a pouco ele pensou de novo, talvez ele num primeiro momento pensou, deve ter 50 justos lá. Talvez ele pensou, deve ter até muito mais do que 50 justos lá. Mas daí de novo ele foi pensar e se inquietou de novo, porque ele pensou, e vai que não tem. E aí então, naquela ansiedade de novo, gerou uma ansiedade, uma necessidade, e ele teve que orar de novo. Nós precisamos orar a Deus, até que a ansiedade vá embora por completo. Amém? Orar a Deus, até que a paz tome conta do nosso coração. 6 orações, não é? 6 vezes ele ora, 6 vezes ele clama. E é interessante que ele não usa uma metodologia, ele não usa uma oração pronta, ele faz a sua própria oração. Sabe, eu creio que quando Jesus ensinou aos seus discípulos a orarem, ele não estava ensinando palavras mágicas, mas ele estava ensinando que as pessoas precisam falar de dentro do seu coração e falar para Deus das suas necessidades. As orações dele são, cada oração é uma oração diferente, porque ele está vivendo em cada instante um momento diferente, e ele está orando. Jesus fez uma oração lá, no capítulo 17 de João, que é a oração sacerdotal. E nós não ficamos repetindo ela. Amém? Quando ele estava no Getsêmane, ele não fez a oração do Pai Nosso, ele disse, Pai, a minha alma está triste até a morte. Ele fazia uma oração segundo a necessidade que ele estava. As orações, nós vamos falar com Deus e vamos clamar segundo aquilo que nós estamos vivendo. Nós não podemos pegar a oração de alguém e encaixar na nossa vida vivendo circunstâncias diferentes. Por muitas vezes Jesus orou, mas ele falava para Deus aquilo que estava no coração dele. Você tem parado, você tem falado com Deus e tem falado aquilo que está no seu coração? Você tem falado com Deus sobre as ansiedades que querem se abater da sua vida? Sobre as lutas que aparecem? Deus ouve a tua oração. Amém? Dá para falar para o irmão do lado aí? Dá, fala para ele, Deus ouve a tua oração. Deus te ouve. Deus te ouve mesmo. Só que uma coisa que a gente ouve por aí, algumas pessoas iniciantes na fé, elas dizem assim, ah, pastor, eu não sei orar, então Deus não vai ouvir. Nós sabemos que muitas vezes Deus está ouvindo orações de quem não sabe orar, mas abre o coração, e não ouvindo orações muito elaboradas por aí. Você crê nisso? Que não é a elaboração, que não é a prática, que não é as palavras, que não é um vocabulário largo, que não é aquela oração bonita, mas é falar para Deus do coração, e Deus ouve, né? Tivemos um caso recentemente, né, que um rapaz novato, ele, um jovem e novato, ele passou por uma circunstância que a pessoa que estava com ele, uma moça, endemoniou. Entrou um espírito mal nela. E ele muito novato, muito jovem, né? O que ele ia fazer? Ele já tinha assistido algumas libertações. Mas na hora bate aquele pavor, aquela angústia, ele é bem novato. E ele começou a clamar a Deus. E ele dizia assim, sai, Senhor. Quando ele não dizia, sai, Senhor, ele dizia, sai, Deus. E quando ele já estava muito atucanado, ele dizia: sai, pô! Ele era jovem, né? Eu fiquei brincando de certo como ele era. Alguém me relatou, né, que estava junto e disse assim: ah, eu não sei, ele ficou repreendendo ali, mas como jovem, né? Mas Deus ouviu ele. Daí eu brinquei: provavelmente ele deve ter dito para o inimigo, para o demônio, ele deve ter dito: vaza! Né? Vaza em nome de Jesus! Sai, pô! Mas Deus estava ensinando aquele jovem, e ele foi corajoso, audacioso, com aquilo que ele sabia. Ele orou, ele clamou, e Deus deu a vitória para ele ali, não é? E assim que deu, ele correu e foi pedir ajuda, pedir socorro. Mas Deus ensinando aquele jovem a fazer algo por outra pessoa. Ensinando uma oração, não é? E o Abraão de novo ali, daqui a pouco, 40, daí o Abraão para pensar. Quando Deus diz: tá bom, Abraão, se tiver 40 ali, eu livro a cidade. E daqui a pouco ele para pensar, talvez num instante ele disse: ufa, Deus ouviu minha oração, se tiver 40, ele não destrói, está feito, né? Ficou em paz, começou a pensar de novo e pensou: e se não tiver 40? Aí a ansiedade, aí algum mal-estar se abateu, né, sobre ele, uma necessidade de orar de novo, e ele foi para a presença de Deus e orou de novo: Deus, se tiver ali, 35. Por diversas vezes, Abraão sentiu uma inquietação no seu coração e que devia orar. E as orações dele, né, uma delas ele diz: eis, versículo 27, que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Essa foi uma das orações, né? Numa outra, ele diz para Deus: e se porventura houver ali 40... No versículo 30, insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. A quinta oração, no versículo 31, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. A sexta oração, disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais essa vez, se porventura houver ali 10. Dava inquietação, o que ele fazia? Ia para a presença de Deus. Muitas vezes nós somos tentados, quando sentimos uma inquietação por alguma coisa, a não ir para a presença de Deus. E é possível que as pessoas mais próximas de nós, como se dizia no ditado popular, paga o pato, né? Porque bateu aquela ansiedade, bateu aquela inquietação, nós deveríamos ter ido para a presença de Deus, não fomos. Ficamos ansiosos, mas Abraão, quando tinha inquietação, ia para a presença de Deus. Amém? Como Abraão ia ficar sossegado? Como Abraão ia ficar indiferente, sabendo que pessoas, sabendo que uma cidade, sabendo que a destruição estava perto dele, sabendo, inclusive, que os seus familiares, que os seus parentes estavam correndo risco? E ele foi intercedendo. E intercedeu até o número de 10. Eu creio que Deus gostou daquela intervenção, não é? Eu creio que Deus convidou Abraão para fazer parte de uma rodinha, de um conselho, aonde eles poderiam se expor e falar aquilo que estava no seu coração. Deus, entendendo a linguagem humana, Deus se tornando acessível à nossa forma de linguagem. Quando no versículo 21 Deus diz: descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. É claro que Deus sabia exatamente como as coisas estavam em Sodoma. Mas Deus usa uma linguagem que nós podemos entender que Ele é justo. E que ele não faz juízo pelo que dizem, pelo que falam, sem conhecimento de causa. Deus usa uma linguagem acessível a nós. E Deus aceita a nossa linguagem, que é humana, para clamar e para pedir para ele, segundo aquilo que está no nosso coração. Versículo 33 diz: tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Amém? Deus vai ficar enquanto você tiver alguma coisa para falar para Ele, Ele não vai embora. Amém? Enquanto você estiver falando com Deus, Deus não vai virar as costas para você. Se você disser, eu vou ficar aqui na minha sala orando, aproveitar que não tem ninguém em casa, né? Aonde você ficar orando, enquanto você estiver falando com Deus, Deus não vira as costas para você. Se alguém vira as costas para alguém, somos nós. Quando Abraão parou de falar, quando Abraão não orou mais, então Deus podia ir, porque Abraão já tinha dito o que queria. E quem conhece a história sabe que, segundo Hebreus, tinha apenas um justo naquela cidade. E Deus sabia que Abraão se importava com seu familiar, com aqueles que temiam a Deus, com aqueles que eram justos, com aqueles que tinham relacionamento com Deus. Deus sabia o que Abraão queria com a sua oração. E Deus foi para lá, para salvar a família, os familiares de Abraão que estavam em Sodoma, né? Saiu empurrando aquelas pessoas para fora, tentou salvar, uma delas não queria sair de jeito nenhum, se perdeu pelo caminho, era ali a mulher de Ló. Eu acho que mais adiante também suas filhas andaram mal, mas Hebreus fala sobre o justo Ló. Tinha um justo naquela cidade, e ainda que Deus exerceu juízo sobre aquela cidade, a oração do Abraão foi atendida. Amém? A sua oração está sendo atendida por Deus. O que precisa é ir para onde Deus está. O que precisa é ter interesse nas notícias espirituais, notícias do céu. É isso que importa. Amém? Alguns de nós, homens, alguns de nós, né, homens que irão lá na Unicinos, nós vamos para lá para ver se antecipamos algumas notícias do céu. Amém? Você está convidado. Você está convidado a participar desse retiro de homens. Deus vai estar lá e nós queremos estar lá. E nós queremos saber antecipadamente de algumas coisas que Deus vai falar para nós, e nós vamos interceder, e a situação de pessoas, cidades, bairros, vizinhanças, parentes, vai mudar, porque nós vamos falar com o nosso Deus, também nesse fim de semana, ali na Unicinos, amém? Vamos colocar em pé, convido você a colocar-se em pé. Você está pensando em mudar alguma situação nesse momento? Você está pensando em mudar algum rumo nesse momento? Você está pensando em mudar a realidade, seja sua, seja de um familiar, seja de alguém? Você está pensando nisso? Em mudar a realidade, em mudar o curso, em mudar o destino, em mudar o rumo? Abraão intercedeu. Abraão falou com Deus e Deus colocou no coração dele uma inquietação para clamar pela salvação de pessoas, para clamar também pela sua própria família. Você pode também estar ocupado com pessoas à sua volta, com jovens, com famílias, com casamentos, com vizinhos, com colegas, às vezes até com irmãos. Você pode falar com Deus agora. Assim como Abraão ousou a voltar, a insistir com Deus, ele recebeu a promessa de Deus na oração que fez. foi ousado e recebeu de Deus sim. E até pelo que não orou, Deus operou. Deus conhecia o coração de Abraão, Deus conhece teu coração. Deus conhece tua voz e Deus quer te ouvir nessa noite. Alguma coisa está muito errada na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família. Alguma coisa errada com seus parentes. Alguma coisa errada no seu ambiente de trabalho. Coisas que vão mal, perigos, riscos, ciladas, armadilhas. Então você pode falar com Deus nessa noite. Deus, sinto que há alguma coisa errada em tal lugar. Sinto que há alguma coisa errada com tal pessoa. Mas eu quero, Deus, assim como Abraão, que se atreveu, que ousou a chegar na tua presença, com toda a reverência, nós queremos clamar pelo teu poder, alcançando vidas, alcançando lares, alcançando a nossa rua toda, alcançando a quadra onde moramos, alcançando nossa vizinhança, o bairro da nossa cidade, alcançando aonde estivermos, queremos que o Senhor alcance pessoas. Um dia alguém orou por nós, Deus, e o Senhor nos tirou os pés de um tremedal de lama e nos colocou sob a rocha que é Jesus. Tem muita gente, Deus, com os pés sob lamas, e nós queremos clamar para que venham para a rocha que é Jesus. O Senhor conhece situações. Talvez muitos de nós nessa noite estamos orando especificamente por pessoas, por nomes ou por situações. E nós estamos clamando, ó Deus, pela tua intervenção poderosa. Os irmãos do louvor podem estar vindo à frente. Continue na presença de Deus enquanto eles estão se colocando. Continuamos, Pai, na tua presença. Oramos por aquilo, ó Deus, que está de errado. Por aquilo que vai mal. Por circunstâncias ameaçadoras. Pelo perigo que pessoas estão correndo. Talvez, entre esses perigos, pode ser que alguns de nós estejamos incluídos. Mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Foi lido nessa noite que nós te conhecíamos de ouvir, mas agora te conhecemos de ver. Abraão viu a tua presença. Abraão te conheceu por uma experiência pessoal contigo, não somente por ouvir aquilo que os outros falavam, mas por experimentar na sua própria vida a manifestação da tua presença. Entregamos nossa vida a Deus diante do Senhor. Queremos te louvar, queremos te adorar, queremos te bendizer, sabendo que tudo que colocamos em tuas mãos estão em melhores, nas melhores mãos que existem, nas mãos do Senhor, aos cuidados do Senhor, debaixo da tua justiça e da tua vontade. Te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Nós vamos estar encerrando essa noite esse culto de louvor, adoração a Deus com esse último hino, mas quando terminar esse hino, se você tem uma necessidade, eu quero te convidar para vir à frente. Talvez alguns de nós precisam ir embora e outros vão permanecer aqui. Se você tem uma necessidade, não vá embora. Abraão não saiu da presença de Deus antes de ter a convicção de Deus havia ouvido a sua oração. Então você vem à frente, os irmãos da oração, os obreiros vão estar aqui, vão unir a voz deles à sua. E a Bíblia diz que quando dois ou mais concordam, assim se faz com aqueles que concordam. Amém?